Descobrindo em ondas psicodélicas novas peças, eras do quebra-cabeça completa. Minha ideia é submersa sintética em cálculos distorcidos pelo bandido clínico. Constante frio no espírito, elevado por poderes cínicos. Esse arqueológico sítio de governos superlativos que me mantém preso num constante ritmo ilusório, vício. Ósseo causando mal e segregação para o povo. Ódio contaminando e destruindo gerações de novo. É foda quem se porta, se comporta, pois na porta tá o chifarda de pistola. Na hora que eu chego de bike, eles querem confiscar a droga, não rola. Pois também tem uma proposta muito simples: legalização da maconha. Sei que vou correr atrás, sou capaz dos meus direitos de qualquer rapaz. Sobrevivo no puteiro, se tanto faz. Não vem que não tem mal ou bem, sem uma de 100, kamikaze, rastafari zen. Se liga, é urgente, a chapa tá ficando quente. Então não se mantém ausente, na boca o que falta é dente. Não pente, porque isso não falta pra expulsar. Se não dá para combater, é melhor se aliar. Submundo, se for lá do poço, é lá do fundo. Cultuar o estilo rústico, súbito, público, lúdico, surto. Na emissão das minhas palavras, as poesias de rimas dos poetas da batalha. Que é dura e arda na sua venta sanguinária. Menino jogando bola no campo sujo de pura várzea. A traça estraçalha, tática que trata da tardia taça. Que se atraca com bombados na noitada. Toma um chute na cara, desafio Hulk pra porrada. Explanação de pederasta igual balão que se inflava na saga. Acha que é alguém porque tem arma, mas a arma é sua cara, que é a marca da bala. Fala para todo mundo raro, eu sou o contexto das suas balas. Só não se ligou que a mente está encarcerada. Te deram alforria, mas não dos pensamentos. Corpo se encontra livre na senzala. O cerebelo entro, persisto, vejo, tento. Me inspiro, creio, sento. No parapeito não vejo nenhum progresso. Foda-se a sociedade que ainda me julga. Eu vou zoar na rede, eu vou de bike até a lua. Reflexo, reflexo, eu sou visto colado ao teto. Com dose, estrago, surtado, confuso, inquieto, discreto. O desconforto infernal domina meu ser de forma que me altera. Não julgue nem me ofereça sua paz, se quando ele é tudo que eu quero. Ser destrutivo, introduzido no cálice da maldade. O sentimento escudo cura para os hematomas covardes. A escuridão, refúgio lula, acho que bem enxerga a verdade. Porém a intervenção do pai será por vida e amor à humanidade. De bairro em bairro, cidade, cidade, praça, shopping, mares, lares e bares. Oxalá Jesus vence as cordeiras de Rastafari. O verdadeiro profeta, desdenha as estrelas, sua mensagem. Associando a reconstrução da alma, evolução da sua mentalidade. O desespero, angústia, se encontrar então na tua porta. O que te divertir agora, te sufoca e te incomoda. A praga joga, roga, logo volta. Cola, desenrola, mola, estoura na mão do hipócrita. Mas que o rap não é cultura, o cultural é quem rebola. Põe dinheiro no bolso, vai na TV e faz cara de idiota. Se cair na roda, roda, entorta, paralisa, choca, chora. Misericórdia, Nossa Senhora. Nossa força, inteligência, separa a adição da multiplicação aos dividendos. Aprendo vendo ao tempo, trabalhando, obtendo alto sustento. Tento, tento, me arrebento e continuo vivendo. Ativo no talento, tô querendo, tô tremendo. Tô dedando, tô entendendo. Minha boca tá amargando o gosto doce do veneno. Dois, dois.